com tanta saudade. Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus. Meu coração não aceita amor diferente. Somente o calor do seu corpo me satisfaz. Viver sem você é uma barra pesada demais. Mãozinha pra cima aí, bonito. Ei, que maravilha. Tô cansado de esperar, chega de indecisão. Você me pediu um tempo, me deixou na solidão. Dói aqui dentro de mim, magoou meu coração. Você não sabe o que sente, se é amor ou se é paixão. Eu preciso de você, vem ficar junto de mim. Oh meu bem, vem, vem pros meus braços amar. Oh meu bem, vem, quero sentir seu calor. Oh meu bem, vem, que eu já cansei de esperar. Oh meu bem, vem, deixa esse medo de amar. você. Quando você partiu, até juro que chorei. E lá na estação, quantos prantos derramei. Hoje estou só, minha vida é sofrer. Mas volte, meu benzinho, que eu não vivo é sem você. Eita, minha, simbora. É forrozão pra cada louca ao vivo. E a rocha, seu caboclo. Vai, vento forte, vai buscar o meu amor. Vai, ligeirinho, volte logo, é por favor. Vai, vento forte, vai buscar o meu amor. Vai, ligeirinho, volte logo, é por favor. Quando você partiu, até juro que chorei. E lá na estação, quantos prantos derramei. Hoje estou só, minha vida é sofrer. Mas volte, meu benzinho, que eu não vivo é sem você. Quando você partiu, até juro que chorei. E lá na estação, quantos prantos derramei. Hoje estou só, minha vida é sofrer. Mas volte, meu benzinho, que eu não vivo é sem você. Arrocha sim, menina. Alô, nosso empresário João Batista, lá da Eletrônica Batista, o setor Novo Planalto. E o contato é o 063-3363-4161. Simão, queimando o chão. Valeuzinho nos teclados, obrigado pelo convite. Arrochamos, ó. Vamos mandar um especial aí ao nosso amigo Eder, lá de Natividade. Também ao nosso amigo Eladio. Opa! Já não dá mais pra esconder. Quando ela passa, me faz tremer. Arrepia a espinha, danadinha. Me dá, me deixa, é meu querer. Quer ver eu querer me dê. Me dá, me dá, me dê. Quer ver eu querer me dê. Me dá, me dê. Quer ver eu querer me dê. Me dá, me dá, me dê. Simão, tá bonito. Arrocha cinco dos teclados. Quando ela dança sem me dar bola, minha safona chora, peço pra morrer. Sua pestinha vem ser minha, danadinha. Me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dá, me dê, quer ver eu querer me dê. Me dá, me dê, quer ver eu querer. Simbora lá! Ei, essa mulherada tá forte, né? vem ficar aqui, mas não. Levo comigo desse amor desfeito, solidão, despeito e cruel desgosto. No avião das nove parti em chão, por deixar que amo nos braços de outro. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a tua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. Eu choro sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Essa é uma história linda pra vocês. A história de um filho que reconheceu o trabalho do seu pai. Eu tenho meu escritório em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causam surpresa. Muitos já me perguntaram o motivo por que foi. Eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Responde, foi com um carro nas estradas a rodar, que meu pai ganhou dinheiro pra mim poder estudar. Enquanto ele carreava, passando dificuldades, as lições eu decorava lá nos bancos da faculdade. Se tenho as mãos macias, eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos calejadas no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia naquelas manhãs de inverno era pingo do meu pranto nas folhas do meu caderno. Meu pai deixou essa terra, mas cumpriu sua missão. Carregando ele colocou um diploma em minhas mãos. Por isso guardo esse carro com carinho e muito amor. É a lembrança do carreiro que de mim fez um doutor. Do Mato Grosso eu saí de Cuiabá, fui pras bandas do Pará procurar minha paixão. Foi pra Manaus, carimbó, bumbó, meu boi, se é pra lá que ela foi, ninguém deu informação. Alguém viu ela por aí? Me liguei, tô precisando me encontrar. Meu bem, alguém viu ela por aí? Me liguei, tô precisando me encontrar. Meu bem. O sonho ligado no forró. Minas Gerais, povo de muita energia, nunca vi tanta alegria, mas de lá eu saio só. Do Rio Grande fui pra Santa Catarina, não achei minha mineira, então voltei pro Paraná. Em Curitiba a saudade foi demais, ela não está aqui, eu tô indo pra Goiás. Já viu ela por aí? Me liguei, tô precisando encontrar. Meu bem, alguém viu ela por aí? Me liguei, tô precisando encontrar. Meu bem. Essa garota gosta muito de rodeio, mas pra cá ela não veio nessa festa de pinhão. No interior me virei pra todo lado, eu fiquei desanimado, então voltei pra capital. E de São Paulo fui pro Rio de Janeiro, todo mês de fevereiro ela vem pro carnaval. Alguém viu ela por aí? Me liguei, tô precisando encontrar. Meu bem, alguém viu ela por aí? Me liguei, tô precisando encontrar. Meu bem, alguém viu ela por aí? Me liguei, tô precisando encontrar. Cheirinho gostoso que eu dou. Quem quiser, meu amor, pense em teu jeito manhoso. Cheirinho gostoso que eu dou. Já eu gosto do jeito gostoso de um cafuné, uma frescurinha na sala do pé e um rela-rela antes de amar. Já eu gosto de língua com língua, de cara com cara, de boca com boca, de cara com cara, um aperto daqui, outro aperto de lá. Quem quiser, meu amor, pense em teu jeito manhoso, cheirinho gostoso que eu dou. Quem quiser, meu amor, pense em teu jeito manhoso, cheirinho gostoso que eu dou. Simbora sim, menina! Quero mandar um alô todo especial aí pra nosso amigo Zé Lima. Simbora sim! Jeito manhoso, cheirinho gostoso que eu dou. Quem quiser, meu amor, pense em teu jeito manhoso, cheirinho gostoso que eu dou. Ai, eu gosto do jeito gostoso que um cafuné, uma frescurinha na sala do pé e um rela-rela antes de amar. Já eu gosto de língua com língua, de cara com cara, de boca com boca, de cara com cara, um aperto daqui, outro aperto de lá. Quem quiser, meu amor, pense em teu jeito manhoso, cheirinho gostoso que eu dou. Quem quiser, meu amor, pense em teu jeito manhoso, cheirinho gostoso que eu dou. Eita, simbora! E arrocha a cabecinha. É forrozão pra cada local vivo, menino. Agarradinho na sua cintura, a noite inteira tô agarrado com você. Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer. Eu quero ouvir! Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer. O seu perfume me embriaga de desejo. Eu quero um beijo daquele de arrepiar. No seu ouvido eu quero falar baixinho. Tô carente de carinho, tô doidinho pra te amar. Você de novo! Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer. Oh, mais, rapaz. A sua boca tem o gosto do pecado, no seu cabelo eu sinto cheiro de flor. Essa mistura me deixa descontrolado, com o corpo arrepiado, doido pra fazer amor. Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer. Valeu, meu povo. Minha mulher quer sair pra dançar forró, quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Boneca! Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. O meu patrão quer que eu trabalho noite e dia, paga uma mixaria, eu não sou escravo dele. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. É pro patrão. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Minha empregada que só usa saia curta, mostra tudo e reclama, até olho pras pernas dela. Aqui pra ela, gostosa. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Avião. Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela. Meu empregado trabalha só 15 dias, quer férias de 30 dias, aumento no salário dele. Aqui pra ele, molenga. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Folgado. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. O meu vizinho começou a virar a mão e não sai do meu portão, eu já sei qual é a dele. Aqui pra ele, lindo. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Mano. Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Vamos, galera. Ela chora de todo jeito. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater,

você. Namoradeira, até viver só namorando a vida inteira, menina namoradeira. Namoradeira, venha caia nessa dança, lega de besteira. Menina namoradeira, namoradeira, quer viver só namorando a vida inteira, menina namoradeira. Namoradeira, venha caia nessa dança, lega de besteira. O gavião só pensa em mulher, depois que faz um boneco, ele não quer mais saber. Venha comigo, caia nessa, eu tô fora, eu já tô chegando agora, eu não conheço você. Menina namoradeira, namoradeira, quer viver só namorando a vida inteira. Menina namoradeira, diz namoradeira, venha caia nessa dança e larga de besteira. Menina namoradeira, namoradeira, quer viver só namorando a vida inteira. Menina namoradeira, diz namoradeira, venha caia nessa dança e larga de besteira. Chama dessa porra assim, ó. Ele dá no show ao vivo. Produções DJ The Live. Essa menina, me levei ela pro salão. Ela me disse o quê? Botando e por um lambadão. Peguei na mão dessa menina, me levei ela pro salão. Ela me disse o quê? Botando e por um lambadão. E toque, toque, DJ. Toque que essa aí não tá com nada. Pra nós, toque pra mim uma lambada. E toque, toque, DJ. Toque que essa aí não tá com nada. Toque pra nós, toque pra mim uma lambada. Alô, DJ, é live. Toca, meu irmão. Ele dá um show ao vivo pra galera. Boteco, se ela vier me buscar, caso contrário eu me rendo, vou passar dias bebendo, ninguém me tira do bar. Vender ou sirvo outra dose, aquela do garrafão, é hoje que eu detono, se acaso eu pegar no sono, eu durmo nesse balcão. A todos vocês eu peço, não tente me levar embora. Acredite, pode crer, entrei aqui pra beber, não boto meus pés pra fora. Eu prometi esse pode, vou até o fim do jogo. Se ela não me buscar, amigos, eu vou ficar uma semana de fogo. Se ela vier me buscar, no boteco eu abro mão. Se não vier, tô na cana, vou passar uma semana grudado no garrafão. Se ela vier me buscar, no boteco eu abro mão. Se não vier, tô na cana, vou passar uma semana grudado no garrafão. Thank you. todos vocês eu peço, não tente me levar embora. Acredite, pode crer, entrei aqui pra beber, não boto meus pés pra fora. Eu prometi esse pobre, vou até o fim do jogo. Se ela não me buscar, amigos, eu vou ficar uma semana de fogo. Se ela vier me buscar, no boteco eu abro mão. Se não vier, tô na cama, vou passar uma semana grudado no garrafão. Se ela vier me buscar, no boteco eu abro mão. Se não vier, tô na cama, vou passar uma semana grudado no garrafão. Quero falar com alguém que foi embora há mais de ano. Através desta canção que eu estou interpretando, quero falar com alguém que foi embora há mais de ano. Sinto loucura imensa de beijar o seu rostinho e ver meu rosto sorrindo lá dentro dos seus olhinhos. Fico esperando pela fresta de minha janela, a brisa entra assobiando e a chocar com meu rosto. Sinto meus lábios gelar, sinto também seu perfume e meus olhos farejar. Até as pedras se encontram, um dia encontrarei você. Se encontrarmos frente a frente, peço pra não me negar aquele lindo sorriso que faz parte do seu olhar. Thank you.

celular. Vê se me entende, quero te falar. Te amo demais, morro de saudade. Te peço pra voltar. Meu amor, atende o seu celular. Vê se me entende, quero te falar. Te amo demais, morro de saudade. Te peço pra voltar. Aqui, oh meu Deus, quero te falar. Eu estou em sua casa pra orar e te louvar. Minha fé me trouxe aqui, oh meu Deus, quero te falar. Oh, yeah. Você é meu Pai eterno, eu confio sempre em ti. E aqui no santuário, Senhor, quero te pedir. Você é meu Pai eterno, eu confio sempre em ti. E aqui no santuário, Senhor, quero te pedir. Oh, yeah. Divino Pai eterno, ouça minha oração. Com sua fonte de luz, ilumina o meu coração. Ó Divino Pai eterno, ouça minha oração. Com sua fonte de luz, ilumina o meu coração. Oh, dê paz e alegria, o amor e o perdão. E em todas as famílias, abençoe a união. Me dê paz e alegria, o amor e o perdão. E em todas as famílias, abençoe a união. Oh, yeah. Conduz, nos dá força pra viver. Tua palavra é a luz do caminho a percorrer. Sua lei que nos conduz, nos dá força pra viver. Tua palavra é a luz do caminho a percorrer. Seus ensinos preciosos, mais que o ouro que brilha. Ó Senhor, lhe peço e olhe para todas as famílias. Seus ensinos preciosos, mais que o ouro que brilha. Ó Senhor, lhe peço e olhe para todas as famílias.